E aí, galerinha do Não Tem Como Dar Errado, quem tá falando é o Diego. Participei aí de 8 desses episódios do Não Tem Como Dar Errado, mas infelizmente por discordâncias de contrato, acabamos encerrando a nossa participação. É só passando aí para falar um salve pra galera e desejar um feliz ano novo nesse Não Tem Como Dar Errado de encerramento aí. Valeu, um abraço. Oi, aqui é a Carol. Eu participei do episódio de Black Mirror e foi um prazer participar desse episódio. Espero novos convites para o próximo ano. E é isso. Valeu, pessoal. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo, aqui quem fala é o André. Meu episódio favorito esse ano foi o do Black Mirror. Desejo a todos um feliz 2024. Um abração. E aí, pessoal, aqui é o Daniel e eu tô aqui com o Pomper do meu lado. Eu sou um especialista. E a gente participou do episódio de animes. E eu participei aqui do episódio do Império Romano e do episódio de animes, o melhor podcast que existe. Cara, e foi uma experiência muito legal, assim, eu gostei bastante. Estou ansioso pra 2024, foi muito divertido e desejo a todos aí um feliz ano novo. Muita comida e muita coisa de boa aí pra vocês. É nóis, tamo junto. Entra a vinheta aí, como é que entra a vinheta? I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking. True or false, step baby, she's still out to get me. Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez estou aqui no último podcast do ano, com certeza. O último podcast do ano, que está sendo gravado aqui depois do Natal, dia 26. É o depois da véspera. Como que é o nome depois da véspera, Fábio? Pós? Não sei. É pós? Pós-natalino? Não sei. Pós-natalino, último podcast do ano. E nele vamos fazer uma retrospectiva dos podcasts do ano aí, né? Com bônus aí de respondendo aqui ó, mensagens de alguns ouvintes que eles mandaram pelo Spotify. E aí mandaram aqui. Tenho 3 perguntas. Que beleza. E a gente vai respondê-las nesse podcast. Beleza? Conversa com o internauta, hein? Que beleza. É, temos fãs aqui entre os nossos 30 ouvintes. Nós temos 3 que mandaram perguntas. Entre os 30 ouvintes de cada podcast, né? Não necessariamente são os mesmos. Uhum. Ah, outra coisa. Eu tô aqui com Fábio. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Ah, bom dia. Boa tarde. Boa noite, porque são 8 horas da noite. Vamos começar agora, então, a retrospectiva podcastal. Para começar, então, Fábio, primeiro podcast do ano foi o Previsões para 2023. Sim, como de costume, né? Sempre o primeiro é o de previsões. Tá marcado já pro mês que vem também rolar novamente. Exatamente. Dos 12 podcasts, né, foram feitos... Um por mês, correto? Foram 12 podcasts? Não, foi 11. Esse é o 12º. Esse de previsões é um que eu não ouvi. Não ouviu? Não ouvi ele. Acredito, tava vendo hoje. Você não quis ter spoiler? Mas eu tava ouvindo o de previsões. Esse ano eu tava na academia sem o que fazer. Eu ouvi o de previsões de 2018. Olha aí. Que maluquice, hein? E fomos bem? Não, a parte de gravação técnica foi horroroso, né? E de conteúdo parece que da parte de gravação, assim, porque Foi péssimo. Foi ruim? Na verdade, não foi, o conteúdo não foi péssimo, não. Mas as previsões foram péssimas, né? Vários chutes horrorosos. Caramba, é. Alguém morreu dos que a gente previu que morreria? Ano de eleição, né? O Bolsonaro foi eleito lá em 2018 e eles falaram que o Bolsonaro não ia nem tentar, sabe? Essas coisas. Foi 5 anos atrás isso, né? Então, porra, foi... Sim, sim. É da hora, né? Ouvir uns negócios antigos assim, né? Uhum. E esse daqui eu também não ouvi. Não? Eu também não ouvi esse ainda. Esse eu acabei esquecendo de ouvir Mas mesmo. Mas esse eu vou ouvir pro mês que vem. Eu ouço esse podcast pra ver o que a gente acertou, o que a gente errou pro mês que vem. Faz mais sentido mesmo deixar pro outro ano. É verdade, porque a gente vai falar no próximo podcast, então já deixa pro próximo. Eu fiz o objetivo de gravar um podcast todos os meses desse ano. E olha só, considerando que eu vou postar esse até o dia 31 de dezembro, eu vou conseguir. Aliás, eu não. Conseguimos, nós conseguimos fazer esse objetivo, certo? Certo, certo. Eu já tenho um objetivo próximo ainda. Mas é que, na verdade, vai ser mais para as próximas previsões, né? Mas eu ia comentar hoje aí. Big Brother 23 te observa. Foi o podcast de fevereiro. Certo. Esse podcast é um podcast que eu acabei falando muito, né? Porque eu acompanhava. Você gostou? Você reouviu ele? Você gostou dele? Não gostei muito, não. Porque aquela coisa, né? Quando você fala muito, tende a não gostar muito, né? Puta, pior que é verdade. E, na verdade, eu entendi que seria diferente a proposta quando fui chamado. Quando você falou podcast sobre o Big Brother... Eu achei que você não comentaria sobre o Big Brother e sobre as caras que estavam entrando lá no Big Brother sem nem conhecer eles direito. Eu achei que a gente ia montar uma casa com pessoas aleatórias, sabe? Matando Robôs Gigantes já fez isso há um tempão atrás, uma vez. Eles colocaram, sei lá, começaram a inventar uma casa e um escolhia um personagem, outro escolhia outro. Ah, sim, sim. Esse e pode... aí tinha que ter um líder pra casa, aí colocaram lá o Hitler, aí colocaram a Rainha Elizabeth, e aí já começaram a inventar. Eu achei que seria mais nesse esquema fantasioso aí de o que, que você gostaria de ver, o que dinâmica você gostaria que tivesse, esse tipo de coisa, do que simplesmente comentar o Big Brother que... Nem tinha rolado. Que tava rolando e que ia começar, né? Sim, sim. No final a gente meio que fez isso daí, né? Eu achei que ficou bem gravado, né? Apesar de que eu ter cometido aqui um erro crasso aqui nesse podcast, que o André ele não podia ficar muito tempo. Acabou que ele ficou 30 minutos, mas ele não podia ficar muito tempo. Aí ele ficou um tempo, só que quando ele tava sozinho, sem você, Fábio, que você chegou depois, eu não botei o microfone pra gravar. Eu gravei com o próprio áudio do fone de ouvido. E ficou um lixo. O comecinho é insuportável. Sim. Ficou horroroso, horroroso o áudio do comecinho. Mas ficou interessante, tipo, depois deu uma arrumada na... Tô pensando na parte técnica, né? Deu uma arrumada na parte técnica e ficou até que ok. Sim, e ele foi um podcast de 1h30 que poderia ter diminuído pra 1 hora facilmente. Muito. Mas você lembra quem ganhou o Big Brother esse ano? Foi a Amanda. Foi a Amanda que a gente, pra não falar que fui só eu, chamamos de gostosa genérica loira. É porque tinha a gostosa genérica loira e a gostosa genérica morena. Sim. E chamamos a Amanda aqui de gostosa genérica loira, que todos disseram que ela sairia ali pela metade, porque ela seria meio que uma planta. E ela é médica, né? O que mais tem no Big Brother nesses 2 últimos anos é médicos. Sim. Ó, vou pegar ela aqui. Ela é mais genérica ainda do padrão Big Brother. Ela não é padrão, na real. É, tanto é que ela ficou com esse tema lá, que ela não é padrão e os caramba, blá, blá. Mesmo sendo médica, loira e blá, blá, branca. E ajudou ela a ganhar. Mas enfim, só pra falar algumas previsões desse podcast, o André falou assim, ó, que a Kay Alves ia ganhar, porque ela é uma pessoa de atitude que ia agitar o programa. Como é que a Kay Alves foi? Realmente ela é de atitude, né? Mas ela saiu um pouco cancelada. Não cancelada, né? Mas ela saiu como uma vilã do programa. Ah, vilão que o André falou que seriam o Gabriel e o Gustavo. O Gabriel saiu como... Gabriel que pegou a Luísa Souza, a Anitta, e o Gustavo que é o Agroboy. Ah, achei que era outro Gabriel da Chiquititas. Não, esse Gabriel aí saiu como vilão mesmo, né? Porque rolou meio que um relacionamento tóxico entre esse Gabriel e uma mina que é bem chata também. A Fuga das Galinhas. Ah, a Fuga das Galinhas, essa mesmo. Putz. E aí esse Gabriel saiu meio que escorraçado. E a outra que é escrota pra caralho, tanto quanto ele, ficou até o final e saiu bem até se pá. A Bruna Grifal? Não saiu bem não, na real. Não, saiu não bem? Acho que saiu bem. Eu acho que ela não saiu bem não, ela saiu meio zoado assim, mas ficou até o final. Algumas coisas que você falou, que o Fred Nicásio vai mal, você falou isso. O Fred Nicásio, ele foi mal em um certo momento, mas ele se recuperou bem. Você falou que a Domitila é muito mimimi. A Domitila é chata, puta que pariu, ela é chata mesmo. E eu, isso no primeiro dia, hein? No dia 1 do Big Brother. Sim. E o Christian, você falou que ia ser o primeiro a sair. É, o Christian ficou. Ele saiu meio mal também, mas ele ficou até que bastante. É, o Diego falou aqui, ó. Palavras do Diego aqui, ó. Falou que o Bruno ia ser o primeiro a sair. Vai ser a que o Pé Alves. Esse Big Brother colher a dedo, assim. Ah, né? Mano, eles colocaram um maluco que é atendente de farmácia, cara. Eu tô vendo aqui. Aí, fudeu. Não escolheram tanto a dedo, não. Eu acho que se eu for julgar pela cara, é o dia que o farmacêutico sai. De Alagoas. Eu vou te falar o nome dele. Só um segundo. Eu vou achar aqui de novo. Bruno. Ele tem cara de que nunca vai ganhar nada na vida. Muito bem observado. Desculpa. mas ele tem cara, tipo, os outros tudo tem cara de, talvez, mas esse cara tem cara de que, porra, coitado, eu acho que nunca vai ganhar nada na vida. Muito bem observado. Nada. Mas nem no bingo, nem no bingo. Quem é Bruno? Bruno Gil do Vigor Genérico. Ah, putz, ele pediu pra sair esse cara. Ele pediu pra sair esse cara. Ah, pediu pra sair? Ele foi péssimo. Puta, foi mal mesmo, então. O Diego te acertou nessa. É, o Diego... Palavras minhas aqui também, ó. O Christian ou a Marília ia ser a primeira a sair. A Marília foi a primeira a sair também. Foi, chata pra caramba essa moça. O Fred, eu falei que ia até a final, ia chegar na final, mas foi cancelado, né? É, ele se fudeu antes. Ele tava bem, mas ele fez merda. Fred Desimpedidos. E eu falei também, ó, que a edição vai ajudar o Guimê. Na minha teoria é o seguinte, se a edição não ajudar o Guimê, que é o único cara que é famoso de verdade aí, é o único cara famosão, ele e o Fred, né? Mas mais ele. Uhum. Se a edição não ajudar ele, nenhum grande famoso vai querer entrar depois. Sim. Só tem gente meio que famosa, tá ligado? Tem uns caras zero famosos no Big Brother. Aí os caras que são famosões mesmo, tipo a Karol Conká, tipo o Projota, tipo o Guimê, eles entraram e todos eles foram arrebentados, tá ligado? Nenhum famosão mais vai querer entrar no Big Brother. Nenhum. É, mas eles estão querendo mudar um pouco isso daí, deixar o pessoal menos famoso mesmo. E também estão querendo fazer uma mudança de votação, botar votação por CPF, porque essas torcidas que se juntam aí acaba com a graça do programa também. Também tem isso, mas tipo, no problema, no final das contas, foi que o Fred saiu cancelado, o Guimê saiu cancelado, a Karol Conká, o Projota, o Nego Di, todos eles saíram canceladíssimos, né? Sim. Então, tipo, foi péssimo pra carreira deles, tá ligado? Não faz sentido um famosão entrar mais no Big Brother. É, não precisa disso, né? O Guimê, por exemplo, ele se ele não faz a merda que ele fez, ele se sairia bem, tá ligado? Porque falam que ele tava cheio de dívidas, caramba, meu, ele voltou pra mídia, ele tava indo bem, tá ligado? Ah, sim. Aí, do nada, ele passa a mão na bunda de uma mina aqui, de uma mexicana que entrou, tá ligado? Aí, vai fazer o quê? É, acho que não tem muito mais o que falar desse episódio, né? Vamos para o próximo? Vamos, que também tem o plantão do Big Brother, né? Quando rolou aquela treta. Isso, por isso que eu queria puxar o assunto, inclusive, porque teve uma cena clássica dos podcasts que foi quando o seu microfone falhou bem na hora que o Diego tava defendendo o assédio. Foi. E aí parece que entrou no microfone da terapeuta da Karol, um negócio assim, não é? Querendo não. A festa do Guimê pro Guimê estourar e ele se queimou na festa dele, né? Que ele passou a mão na bunda da mexicana. Algumas vezes ele deu um tapa na bunda da Bruna também. Eu não quero ser cuzão porque eu não vi, só vi um pedaço do vídeo, eu não sei nem se era o vídeo inteiro. Foi só aquela passadinha de mão rápida lá que mostrou? O que, que ele fez de verdade? O Diego, eu não tô ouvindo o Diego. Não tá ouvindo? Eu tô ouvindo o Diego. Que estranho. Melhorou. Estamos melhores agora? Vou reiniciar agora. O Fábio vai reiniciar o celular. Vê se melhorou, vê se... Caramba! Meu áudio, ponto. Pus o microfone de volta. Não, o seu tá legal, o seu tá bom. Caramba, que B.O., hein, mano? Que deu, né? Tipo, do nada, tipo, só eu consegui ouvir você. É tipo, estranho, né? É tipo Deus não querendo que a gente fale besteira e seja cancelado. Eu acho. Olha, B.O., olha aí, mano. Tem coisa que é bom não mexer, cara. Tem coisa que é bom não mexer. É, aí chego no céu, pô, Deus... Você deixou eu fazer aquele podcast lá? Pô, não, mas eu mandei 3 barcos. Eu fiz parar 3 microfones, eu dei pra uma indústria. Caralho, cara, por que você insiste? Tá ligado? Te salvei, quer dizer, tentei te salvar, mas você é insalvável. Vem na hora que é pra gente não falar merda. Tem problema no backup, tem problema... Na hora que eu falei assim... Então, mas foi só aquela passadinha de mão e mais nada? Aí caiu tudo. Tá ligado? Foi só isso mesmo? Ou teve algo sério? A Carol tava fazendo terapia e ela tava usando o fone no celular dela. E o meu fone tava conectado no meu celular e a gente tava conversando. E do nada, eu paro de ouvir vocês e o meu fone conecta no celular da Carol. Então, o terapeuta dela começa a ouvir tudo que tava entrando no meu fone. Tudo que tava entrando no seu fone ou o que você falava? Na verdade, o que... Eu falava no meu microfone, né? O que a gente... Ah, o que você falava, então. Sim, sim. Ele ouviu o que eu falava, ele não ouviu o que o Diego falava. Ah, então foi menos engraçado do que não, eu pensei. É... Mas se ele ouvisse o que o Diego falava bem na hora, ia ser problema mesmo. Mas pra mim foi uma situação muito estranha, porque do nada eu comecei a ouvir o cara também. É. Eu parei de ouvir vocês e eu falava alô, alô, alô, aí o cara falava alguma coisa, eu falava, quem que é essa pessoa que do nada tá aqui, eu tô vendo que eu tô na sala com o pessoal e eles estão conversando, eu não tô ouvindo eles e eu tô ouvindo uma voz que não fala nada com nada, tá ligado? Eu fiquei tipo, caramba, o que que tá acontecendo? Eu fiquei meio... Perdidão. Preocupado de estar viajando. Sim, e nesse podcast aí falamos então do BBB 23, do Campari e do Chris Rock. Uhum, sim. Campari é o... é coach Campari? Como que é o nome? É o coach da Campari? É, o pessoal chama de calvo da Campari. Calvo da Campari, não é coach. Calvo da Campari, sim. Foi legal isso daí, foi um podcast de última hora também? Esse daqui foi postado no dia 27, então foi de última hora, sim. 27. Sim, é, tem uns rolões de última hora aí. Só que, ó, esse mesmo sendo de última hora teve quase 2 horas. Foi o podcast mais longo que a gente já fez. É. 1h54. Esse ano, né? Mais longo que a gente fez esse ano, né? Sim. 1h54. Foi disparado mais longo. Mas foi legal. Eu tenho umas críticas a esse podcast. Tipo, eu não sei se eu gosto tanto de fazer os plantões. Eu prefiro fazer assunto solto do que plantão. Sim, sim. É, não, esse podcast saiu do BBB ali, eu já saí. E eu não ouvi, aí depois eu ouvi, que eu nem sabia quem que era o calvo da Campari e tal, e depois eu ouvi vocês continuando o podcast aí, foi legal. Você também participou só um pouquinho desse, né? Igual o André, no podcast anterior que teve que sair antes. Uhum. E falando no André, aqui tem mais um problema aqui, ó, mais um problema da nova lista de pecados, o podcast de abril. Nova lista de pecados, PEC 2.023 atualizado. Esse podcast aqui tinha a lista de pecados, né, que tinha acabado de sair, e a gente foi checando aqui quais pecados cada um cometeu. O problema desse podcast, o grande problema desse podcast, foi que nós gravamos em 4. Eu, você, o André e o Diego. Só que deu um problema no Craig, que ele travou, deixa eu até ver agora se o Craig ainda tá gravando, tá tudo bem, tá tudo ok aqui por enquanto. Só que deu um problema no áudio da gravação do Craig, e o André não tinha feito o backup. Todo mundo fez o backup, mas o André não tinha feito. E aí acabou que eu tive que tirar a parte inteira do André desse podcast. Sim. Esse é um problema mesmo, esse Craig aí. Tem que sempre fazer o backup. O meu também, eu fazia os backups, mas o meu backup não tava funcionando. Pro último que eu comecei a acertar essa parte técnica aí. Mas nunca dava certo, sempre dava um problema os podcasts que a gente gravava. Sempre, sempre, sempre. Aí depois, quando a gente começou a acertar os backups, o Craig começou a não falhar mais. Aí beleza, aí o negócio começou a fluir. Mas até então, tava dando problema direto. Todos tiveram problema, né? E porra, e nesse podcast da nova lista de pecados, eu fui assistir depois e tá bom pra caralho esse podcast, meu. Tá bom pra caralho. E eu não entendo porque tá com tão poucas visualizações aqui. Tem 17 só. Assistam esse podcast que tá muito bem editado. Esse foi um que eu não reassisti. Foi legal gravar, mas eu não reassisti. Esse aí eu preciso reassistir. Pode reassistir que esse daqui tá bem feito, tá muito maneiro. Mesmo a gente perdendo a parte do André e perdendo umas partes incríveis, que nem aquela parte, por exemplo, que a gente tava falando que um dos pecados lá era pornografia. Aí todo mundo concordou que não, menos o Diego, né? Aí o André chegou e depois pergunta assim, não, peraí. Mas grupo do WhatsApp conta como pornografia? Porra! Partes incríveis que a gente perdeu aqui. Acontece. Assistam de novo esse daqui, muito bom. E foi o primeiro podcast que a gente conseguiu o patrocínio. A gente foi patrocinado esse daqui pela Alura. Lembra da Alura? Aí, a Alura, sim, claro. Cursos, né? É, começamos a monetizar aqui os podcasts, então, com esse daqui, né? Com o podcast da nova lista de pecados. E esse tem um tempo bom, né? 1h15, já começa a diminuir um pouco, né? Porque a gente tava consistentemente fazendo de 1h30 pra cima. Sim, esse também teve um momento clássico, que foi o Diego, que tava desenrolando com uma mina do Tinder, no momento da gravação, e meio que a mina começou a querer ter um negócio sério, aí ele, no meio do podcast lá, falando, não, eu não quero nada sério, porra, eu tive um encontro com você, tá ligado? Totalmente perdido a noite ontem também. Mas enfim, onde é que... O que eu perdi, cara? Eu perdi 2 ou 3 esses assuntos aí. E o rolê? Não, mas foi só cruel, destruidor e coração duro. O que, que seria ser um coração duro? Coração duro eu acho que é uma pessoa que é... É uma pessoa que é fria. Cara, eu acho que eu sou, mas não pra tudo. Não sei se isso faz sentido. Você não acabou todos de ser frio com a mina aí, é diferente. Eu não sou frio. A mina veio falando que tipo, se declarando e tal. Mano, não tô procurando relacionamento, cara. Eu não quero dor de cabeça nesse momento. E não é ser frio, é ser sincero, né? Você tá sem tempo pra se dedicar a um relacionamento, pô, né? Você tá com 3 empregos. Eu saí com a mina uma vez, cara. Eu saí com a mina ontem, cara. Foi só uma vez. Eu tinha que tô pegar querendo uns conselhos com um amigo nosso, hein? É. Eu tô curioso agora. O que Pedroso. Ah, é verdade. Se fosse o Pedroso, ele tava casando com essa mina semana que vem, meu parceiro. Porque ela tem uns peitos enormes. Ela é alemã, loirinha, todo classe. Que isso daí não me representa esses comentários. Não, não, mas assim, tipo, puta, que peito. Mas eu não tô querendo. Pô, a mina já tá. Não, não, cara. Eu não tô preparado pra abdicar da minha. Acabei de pagar o Tinder Premium por 1 ano, cara. 1 ano? Acabei de pagar o Tinder Premium por 1 ano. Um ano de Tinder Platino. Eu vou largar. No primeiro, não deu nem um mês. E já vou. Não vou largar. Quem diria? Próximo podcast, de novo gravado em cima da hora, ó. Foi postado dia 27, no finalzinho do mês já. Algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul. Esse podcast, sim, esse podcast foi só você e o Diego, né? Foi uma coisa rápida ali. Exatamente. Eu diria que esse foi o melhor do ano pra mim, hein? O que eu mais gostei de ter ouvido, mais dei risada aí, foi muito legal. Eu gosto bastante dos que eu não participo. Ah, os que você não participa? É porque você não gosta de ouvir a voz? Não, eu não sei, porque os que eu não participo, eu não sei do que se falaram, entendeu? Porque quando eu tô participando, eu meio que já sei o que eu vou ouvir, né? Agora, quando eu não participo, é tudo novo. É diferente a experiência, né? Esse e um que vai chegar aí mais pra frente foram os dois que eu mais gostei. Esse daqui eu também gostei pra caramba. E parece que o nosso público que mais gostou também, hein? Mas depois eu falo dos números. É, só tem que tomar cuidado. Se aumentar muito o público, tem que, talvez, tomar uma ação aí. Mas esse podcast foi muito maneiro mesmo. Esse podcast foi sobre o casamento, né? Casamento do nosso amigo. E assim, eu tinha gravado 1 hora, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. E depois teve um outro fato que aconteceu ali, que a gente acabou gravando mais 30 minutos ali final. E ali a gente já tá com os olhos vermelhos ali. Na última 30 minutos desse podcast, tava com... Nós estávamos no, na categoria Rage. Rage, fúria total. Provavelmente o podcast acabou. Vocês falaram, agora a gente pode falar merda. Começaram a falar merda e lembraram de alguma coisa pra falar. E nesse clima pós-episódio, vocês voltaram e falaram um pouquinho mais. Pois é, foi por aí mesmo. E teve uma frase muito emblemática do Diego aqui, ó, que eu até anotei aqui, que ele falou o seguinte, abre aspas. Como posso ser machista se a minha mãe era mulher? É isso. Não precisa falar mais nada, né? O Diego, resumido aí. Não precisa falar mais nada. Ele continuou depois, ele falou, a minha cachorra era fêmea. O sexismo a favor da mulher chama feminismo. Porra, mais feminista que eu? Impossível. Entendi. Não, então, beleza. Eu ouço Pete, cara. Como é que eu não sou feminista? A minha mãe é mulher, cara. Como é que eu... É? Entendeu? A minha cachorra era fêmea. Eu larguei ela, mas ela era fêmea. Não deu certo a relação. Não deu certo o relacionamento. Tive que mandar... Eu comecei a morar junto com ela, puta. Deixei de amar. É, Nas fotos tava namorando, tá tudo porra, certo. Porra, foto linda, me pegou no perfil dela, aquele olho azul, bonito, cachorrinho lindo, border collie. Meu Deus, fui morar junto, irmão. É, a gente pode até estabelecer isso como um padrão. Se você for morar junto com a pessoa e ela cagar no lugar errado, separa. Com certeza, cara. Se ela começar a mijar na minha sala, eu não vou mais querer essa pessoa. Ou ela para de morder minhas paredes ou não tem relacionamento. Acabou o sexo a partir do momento que você mordeu minhas paredes. Opa, não. Não, não com a cachorra. Caralho. Não, não. Aí. Tá aí o Diego. Sua opinião. Quem não conhece o Diego aí já agora conhece um pouco dele, hein? Diego, próximo podcast. No Icru. Próximo podcast. Plantão, de novo um plantão. Plantão são podcasts com notícias quentes, né? Uhum. Eu percebi que eu não gosto muito desses de notícias quentes, mas tudo bem. Dudu Camargo, Blaze e o Monark, de novo, né? Quanto tempo teve esse daí? Você não consigo ver aqui. Foi de julho. Foi o plantão, não tem como dar errado. 1 hora e 2 minutos. Um podcast mais curtinho. E, ó, aqui começou a gente já só fazer coisa em cima do laço, ó. É. Esse daqui foi publicado no dia 22. Todos os restos, todos os outros, foram publicados dia 26 pra frente, assim. Sim. Começou as coisas ficaram meio que deixando pro final do mês, assim, foi tá ligado? Tudo correria. E esse daqui, todo mundo participou, né? O time titular participou, André, Diego, Fábio e Gustavo, nós quatro participamos. Esse daqui eu não gostei muito da minha edição, eu achei que eu falhei um pouco na edição ali. Não, eu gostei, eu gosto desses plantões, mas realmente comparado com os assuntos fixos, perde um pouco, é. Eu prefiro os assuntos, mas é sempre um podcast um pouco mais curto pra fazer ali no final do mês, pra conseguir bater a meta. Foi legal, foi bom, mas não foi dos melhores, eu achei. A banda também, eu escolhi uma banda meio merda. Cage the Elephant, meio deprê. Uhum. É, quem que deu essa sugestão? Você que escolheu? Ah, fui eu que escolhi, porque tinha uma música que tava na moda naquela. Ah, na edição você põe um pouquinho aí pro pessoal ouvir, porque você cantando não tá rolando. Somewhere else right now, you sigh. Look away, I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Essa música é muito deprê, mas enfim. E depois dele teve um que eu achei muito legal, que eu achei que o tema não ia render, mas eu achei que foi bem legal. Putz, esse daqui, o tema... Olha, esse daqui é pra gente forçar aqui a amizade, né? Tipo, o tema, qualquer coisa. Aniversário. Podcast sobre aniversário. O nome do podcast, Feliz Aniversário. Que foi pra forçar mesmo, hein? Pra ver se a gente consegue tirar leite de pedra. E, meu, conseguimos. E ficou bom pra caralho, meu. Foi um dos melhores. Ficou muito bom. Eu gostei muito também. Vou dar um leve spoiler. Foi o mais ouvido desse ano. Foi esse podcast, Feliz foi Aniversário. Bom. Foi ouvido por 46 pessoas ao todo. Olha só. 46 pessoas ouviram esse podcast. Olha, foi um dos melhores podcasts. É, o tema, a gente conseguiu puxar, fazer uma hora frenético ali com assunto quente. E ficou bom mesmo. Ficou muito bom. É, esse foi muito legal. E a gente botou os áudios também do Didi Braguinha, do Afonso Solano e do Goku. Do Goku. Fala, Gustavo, meu amigo, como você está? Está sentado na cadeira, não sei. Você está vendo a TV da sala, esse vídeo? Que bizarro. Se eu estiver na TV da sala, se estiver fazendo cocô, vai ser inacreditável. Se eu estiver fazendo cocô, eu vou até o banheiro fazendo cocô. Bilbo, você sabe quem está quase tão velho quanto eu? O Gustavo. O Gustavo Vilela, é por isso que eu estou mandando este para... Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será André, o membro mais sensato do podcast. Não tem como dar errado. Seu poder é de mais de 8 mil. Foi bom, foi bom. E o próximo episódio aqui, ó, dia 27 também, postado em cima do laço, A Viagem de Diego. Com problemas técnicos também, né? Acabou tendo 1h40 no total, só que a gravação teve mais de 2h30. Sim. Foi gigantesca a gravação. Esse teve trabalho, deu trabalho. E a gente começou a gravar à meia-noite. Foi, esse daí a gente gravou durante a madrugada, aí eu tentei falar um pouco mais baixo, o meu microfone já tava uma bosta, o meu áudio principalmente foi muito ruim. De novo, não funcionou o backup. Meu, esse daqui, olha, eu só salvei muito na edição esse daqui, viu? Pode falar o que for, mas esse daqui eu salvei na edição. No final, o Diego já tava, tipo, o Diego contando as histórias dele, é uma chatice inacreditável, cara. Mas eu gostei, eu ele conta de todos os detalhes. Sim, ele conta todos os detalhes. Tem bastante detalhe que dá pra diminuir mesmo. Puta, mano, eu fui numa praça, uma praça muito bonita, é ali perto, demora mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, uma praça muito florida, tal, muito bonita, o clima tava bem agradável. Tipo, foda-se, tá ligado? Vamos pra ação, vamos pra coisa errada, vamos pros crimes. Muitas Porra. Vezes eu fiquei muito confuso da onde que tava, porque ele ia de um lugar pro outro, de outro lugar pra... Ele ia primeiro e depois aquele amigo japa gordo dele ia depois, e aí ele não falava, e do nada eles estavam juntos, do nada eles estavam separados. Tem que ficar perguntando direto pra ele, pra gente se situar também. Isso que já era 2 da manhã e tinha trabalhava no dia seguinte, né? Eu acordava cedo, você também. É. Porra, mano, esse daqui foi dureza, a gente gravou aqui no sacrifício. É. Eu salvei na edição, porque no final tá todo mundo morto ali. Mas eu reassisti e eu gostei de reassistir, eu achei legal. Porque você comentou que quando você tava fazendo edição que você tava achando uma bosta, aí eu fui ouvir depois pra ver como que tava e acabei gostando. Sim, sim, no final das contas ficou da hora. Até pelas nossas histórias de viagem também, né? Eu lembro que você contou daquela história que a gente foi aprender a surfar naquela praia que tava impraticável. Foi da hora essa história também. Kuta é mais próxima do aeroporto ali, é a praia perto do aeroporto. É uma praia feia, inclusive. É aquela praia que a gente aprendeu a surfar? Eu acho que é. Essa praia é um lixo, quando você fala assim, não é sentido figurado, não. É um lixo. Ah, não é, mano. Nasceu aberto aqui. Não mais. Depois, acho que depois da pandemia eles limparam. Não tinha lixo. Eu e o Gustavo andar naquela praia, a gente viu umas pranchas de surf lá, a gente falou, vamos aprender a surfar, né? Que tem aula de surf. Baratinho. Contratou dois caras, o Rambo e o Christian. Christian tinha uma catchphrase muito bom, que ele falou assim, ó, meu nome é igual a minha religião. Christian. Mano, a gente foi pra água. A água era lixo puro, cara. A gente ficava... A gente ali tinha que aprender rápido a surfar, porque não adianta só surfar reto, você tinha que desviar das coisas, mano. Caralho. Pô, pegou uma hora lá que eu tive que pular pra não bater num tronco cheio de lixo grudado, velho. Eu pulei, velho. Às vezes tá remando, eu tava remando assim, aí quando eu via, tipo, tinha uma sacola preta assim, presa no braço, tá ligado? Que tava remando. Aquele saquinho de picolé, assim, vinha na mão. Meu. Nossa, que nojo, cara. Saco de salgadinho pra caralho. Mano, Vocês foram na área ruim. Mano, eu peguei uma onda, tá vendo bem, velho. Eu um monte de lixo, pulei pra não bater no lixo, velho. Nossa, que triste, velho. No final saiu um bom podcast. Deu pra salvar. E o Diegão acabou gastando 30k nessa viagenzinha aí dele. 30k, hein? Gastou um Celta. Preço de um casamento mesmo, que ele falou que casou. Mas quer saber mais? Ouça lá o podcast. Tô vendo aqui que só tem mais 3 episódios pra comentar, né? Mas bateu uma fome. Pera aí que vou pegar um pão. Pera aí, você falou pão? Gostosinho aqui na Alfa tem. Bolos doces e salgados, pode vir que tem. Vem pra Alfa, vem pra Alfa, vem saborear. A vitrine tá cheinha, vamos aproveitar. Bolos confeitados, feitos com carinho. Mas eu gosto mesmo, é do cacetinho. Bolos confeitados, feitos com carinho. Neste final de ano, como de costume, a Panificadora Alfa está com a gente, nos apoiando em mais um episódio clássico do Não Tem Como Dar Errado. Rocamboles, bombas e sabe aquele pão quentinho? Chega a manteiga derrete, aqui tudo é delicioso. Entre agora no Instagram, @panificadoraalfa, tudo junto, _oficial, @panificadoraalfa, _oficial, e encomende já o seu pão doce para brincar com os amigos ou até comer, você que sabe. Panificadora Alfa, pão quentinho a toda hora. Vem! Salgadinho gostosinho aqui na Alfa tem. Bolo doce e salgado, pode vir que tem. Vem pra Alfa, vem pra Alfa, vem saborear. A vitrine tá cheinha, vamos aproveitar. Panificadora Alfa, pão quentinho a toda hora. Próximo podcast, com que frequência você pensa no Império Romano? Esse é um podcast... quanto tempo durou? Ele foi bem curto, não foi? 40 minutos. O mais curto. Foi o mais curto desse ano, disparado. Disparado mais curto. E vou te falar que esse que eu comentei, que o que eu mais gostei foi o do casamento, né? Do Senhor Rochoso. Uhum. E esse daqui foi o segundo que eu mais gostei. Com que frequência você pensa no Império Romano? Muito bom. Gostei bastante do Daniels aí como participante do podcast. O Daniels, ele animou muito de participar, ele adorou participar. Não, e foi muito bom. No começo ainda você sugeriu um tema pra ele fazer, porque ele faz teatro, né? Tava começando a fazer teatro. Sim. Você ainda sugeriu um tema, ele fez uma mini apresentação ali, foi bem legal. Primeiro podcast, e aí, Daniels, como é que tá? Ah, tô bem, tô aqui, tô ansioso, né? Nunca gravei um podcast antes, ainda tô com todos esses aparelhos aqui, tá uma coisa interessante assim, não é? E você tá fazendo teatro? Eu faço de domingo. Começou agora há pouco? Comecei faz um mês, vai, coloca um mês redondo aí. O que você tá achando? Cara, tá sendo assim, uma experiência única até, porque eu percebo que... Além de fazer vários joguinhos com a galera, sabe? Os joguinhos que te exponham, sabe? Tipo assim, de você ficar meio que vulnerável, fazer uma dança ridícula, qualquer outra coisa, sabe? Personagem. Porra, mas é sacanagem do professor também pegar e falar assim, ó, faz aí um minuto tal personagem agora. Fica meio... Não, é difícil, é filha da putagem fazer um negócio desse. Agora você, vai lá, Daniels, faz aí um minuto de você, deixa eu ver, você tá numa piscina pública. Tá bom, professor, vamos lá. Você tá numa piscina pública e você esqueceu a sua sunga. É, tá, agora eu vou ter que fazer tipo a voz sem aparecer, tá? Vai ser um desafio. Tá. Ai, caralho, fodeu. Mano, eu esqueci minha sunga, velho. Puta que pariu, o que eu faço agora, velho? Meu Deus do céu, mano. Nossa, mas pra onde eu vou, tá ligado, mano? E agora, tá ligado? Tipo, nem não vou, não vou entrar na água. Não vou, foda-se, tá ligado? Vou ficar aqui. Vou esperar fechar, tá ligado, no lugar. Foda-se. Apresentação na piscina, né? Isso, é. Foi muito bom. Muito bom. O Daniels que animou pra caramba aí de fazer. Inclusive, esse daqui foi gravado, olha só. Coisa de bastidores aí. Na verdade, esse daqui não era pra sair com o Daniels. Eu não ia fazer com o Daniels falando sobre sexismo, né? O tema, na verdade, seria do terceirão para a vida. E era pra ter eu, o Diego e o Renan. Sim, você comentou. Só que aí o Renan atrasou um pouquinho, aí o Diego deu um ataque dele ali, normal. Frequentemente acontece, uma vez por ano ele acontece. E... desistiu, o último episódio que ele gravou foi a viagem de Diego mesmo, e ele desistiu de gravar os demais, apesar que ele tava querendo gravar os próximos ali, mas acabou não gravando. Ou seja, ano que vem o Diego volta com tudo aí. E esse podcast você combinou de gravar com o Daniels, né, às 8 da noite num dia certo lá? Sim. E do nada, às 8 da noite, o Daniels chega com uma sacola de breja e toca a campainha da sua casa. Sim, sim. Ele não entendeu que era pra gravar pelo Discord. Ele não entendeu. Foi uma gravação ao vivo. A única aí desse ano, né? A única desse ano que foi presencial, hein? É. Já estamos marcando pra fazer um presencial aí ano que vem, e mas... já melhorou muito, né? Porque aquele... Lembra quando eu ouvi aquele podcast lá atrás que tinha das previsões 2018? Que tinha eu, você, André e Lasca. Sim. A gente fez ao vivo também e foi uma merda. A gente botou um gravador no meio da sala e ficou conversando de longe, todo mundo, não ouvia nada. Foi triste, mas esse com você e o Daniels ficou legal. Agora a gente tá mais equipado. Sim. Próximo podcast, isso não é muito Black Mirror. Ou Mirror. Esse daí tem outra estreante no podcast, né? Sim, a Carol estreou. E recebeu elogios, hein? Mandou recebeu bem, né? Elogios. Comentários precisos aí, muito bom. Quem elogiou muito ela foi a Pamela. A Pamela elogiou muito a Carol. Falou que a Carol foi... Como que ela falou? Eu queria usar as palavras dela. Precisa. A Carol foi... Não, foi... Não é perfeita que cirúrgica. Ela usou. Mas é alguma coisa desse naipe. Foi divina, alguma coisa assim. Divina, pode ser. Incrível. Esse podcast aqui, ó, com André, Fábio, Gustavo e Carol. Foi um podcast um pouquinho mais sério, sei lá, né? Menos besterol. Acho que sim, um pouquinho mais sério. Assim, também o tema não tem muita risadinha. Sem risadinha. Podcast sem risadinha. Não, teve um pouquinho, sim. Mas foi maneiro esse podcast. Ficou muito bom, eu achei. Foi bem editado, gostei da minha edição. Propaganda aí da TechPix. Eu fiz a propaganda conjunto aí com o Juarez, da TechPix. Uhum. Foi de bom proveito, bom podcast. Gostei também. Ficou legal mesmo. E agora, o último que a gente fez, né? Só pra terminar, eu diria que foi um podcast um pouquinho mais profissional. foi mais profissional, foi naipe Nerdcast mesmo, foi bom mesmo. Carol trouxe umas informações, ela trouxe todos os temas dos episódios para um tema específico, né, um tema central e tal, que a gente não tinha pensado também, foi bem legal. Inclusive, a Carol comentou que eles estão puxando a tecnologia cada vez mais para próximo, né? Da sexta temporada, por que eu falei que o Black Mirror se mantém pelo hype? Começou muito bem, a primeira temporada chamou atenção, mas eu não achei na época. Sexta temporada tem dois episódios, que eu vou falar mais à frente, que é o último episódio, que tá como Demônio 79, e o Maze Day, que eu acho que eles... Cara, não são Black Mirror, assim, sabe? Ele entrou mais pra fantasia do que pro futurismo, né? Pra tecnologia, eu nem sei, né? Classificar eles, assim, sabe? Perdeu eu um pouco acho, do... André, que o que dá uma ligada nesses episódios da sexta... Mas eu também acho, concordo com você, que os últimos ficam um pouco mais fora. Mas, assim, um fio que liga é porque todos eles falam de uma questão de imagem, né? É uma temporada muito sobre a imagem. Das pessoas, né? Então a gente tem a Joan é péssima, que é você fazer, ter a sua imagem amplamente divulgada e as piores coisas suas divulgadas. Aí depois tem a questão de um filme, né? Filme baseado em histórias reais e vendido, e tem essa questão do espetáculo da tragédia. Sim. No final, tem uma questão de imagem, porque no Demônio 79 o demônio assume a imagem de um ídolo da moça pra conseguir se aproximar dela. Né? E é por isso que torna a gente ok com esse demônio, né? Porque, querendo ou não, é um demônio, mas a gente esquece disso em algumas partes do episódio. E no Maze Day também era a imagem da artista, né? Então eu acho que é um fio aí que liga. Sim, é até ruim a gente falar que foi mais profissional, porque podcast nenhum aí é profissional. Os podcasts simplesmente recebem os caras, nem sabem o que o cara faz direito e só começa a falar. Então esse podcast foi mais profissional do que os profissionais aí. É isso. É ou não é? É isso aí. E o último podcast de novembro, animes, desenhos japoneses. Animes, desenhos japoneses. O que você achou desse podcast? Eu nunca não perguntei pra você, mas o que você achou? Esse daqui teve a participação do estreante, né? Teve também estreante. Os últimos três aí tiveram estreantes, hein? Muito legal. Verdade. O Diego teve que sair por ficar meio puto. E aí começou a chegar estreantes aí. E dessa vez foi o Pompermeier, né? Guilherme Pompermeier. Será que era bom a gente dar o nome completo dele? Não sei, não pode? Guilherme Pompermeier e o Daniels também, revoltando aí. O bom do Pomper aí, que ele já fez também a propaganda do livro dele e tudo mais. Sim, sim. E fez a propaganda pro livro dele e pro podcast menos ouvido de todos, que só teve 15 visualizações. Ah, mas eu ouvi e fiquei até com vontade de ler o livro dele, que eu tenho aqui, inclusive, né? Eu comprei lá na estreia. Sim. Só que eu não consigo me concentrar pra ler o livro, mas... Ele comentando no podcast, assim, o que ele falou sobre o livro dele, me deu vontade de ler, na verdade. Eu também. E eu vou ler. Você combinou com eles, né, de fazer um podcast sobre isso. É, agora eu tô fodido, agora eu tenho que ler. Vai ler. Uhum. Mas deve pra deixar pra dia 29, que foi o dia que foi postado esse. No outro foi dia 30, foi postado. Esse daqui foi dia 29 do 10, em cima do laço, pra ler, não. Eu vou ler aí o livro do Pomper novamente. Será que a Alexa consegue ler? Bom, enfim. Não sei, tem que pensar. Fiquei com vontade de ler esse livro, mas fiquei com vontade de assistir uns animes também depois de assistir. Foi bem legal, o pessoal manja bastante do tema. O Daniels e o Pomper mandam muito bem, mandam bem pra caramba. E eles manjam de cada anime diferente, né, meu? Coisa que eu nunca iria ouvir na vida, assim. Sim, e olha que não falou nem da metade, cara. Tem cada coisa doida, meu. E esse podcast, olha, eu fico puto mesmo da galera só 15 pessoas terem ouvido ao todo, porque... Foi, olha, eu diria que talvez foi a melhor edição que eu tive aqui entre todos esses. A edição tá incrível, a edição tá muito pica. E as músicas, tudo música de abertura de anime antigo. Sim, tudo sim, música ficou muito bom mesmo. Nostálgica pra caralho. Nossa, ficou bom pra cacete esse podcast, cara. Ficou, eu gostei bastante. Ouça aí, se você não ouviu, ouça aí, cara. Porque você lembra o nome do anime lá das crianças que pilota robô gigante, representa a empresa dos pais, que fala sobre capitalismo? Você tem ideia do nome disso? Ah, puta, já soube já qual que é o nome dessa merda, era o... Eu pergunto pro Pomper lá, eu mando uma mensagem pra ele. É mais fácil do que eu assistir o podcast de novo e pegar. Mas esse daí é um que eu fiquei com bastante vontade de ver. E outros, tem muito tipo diferente, né? E rolou um podcast didático, né? Que a todo momento vocês paravam, explique o que você tá falando agora. Cada tipo de história de anime tem um nome, né? tem muito anime hoje em dia de isekai, né? O que é isekai? Explica para o nosso público, elabore. Cara, isekai, se eu não me engano, isekai é tipo é mundo virtual, não é? Isso significa outro, né? Então é outro mundo. É isso, outro mundo. Que tipo é aquela ideia, tipo, meio Sword Art Online, tipo assim, que a pessoa, sei lá, normalmente ela morre. Digimon, né? É, Digimon também, Digimon foi antes, realmente. Tipo assim, que a pessoa morre ou acontece alguma coisa, ela vai parar num mundo, tipo, diferente. Normalmente é um mundo de fantasia, sabe? Com dragões, magias. Tipo Yu Yu Hakusho? Não, o Yu Hakusho não, ele não morre. Polêmica. Ele morre no primeiro episódio. Ele morre atropelado. Verdade, verdade. Ele só volta, que, tipo, é diferente. É diferente porque é tudo no Yakusho, é tudo no mesmo mundo, sabe? Nesse aí é meio que é um reset, tipo, o cara tá vivendo a vida normal dele ali de trabalhador, aí acontece um acidente, sei lá, ele morre e ele vai parar num mundo totalmente nada a ver, de fantasia, sabe? Tipo assim, com... Que aí existe magia, existe mulheres de peitos grandes normalmente, assim, na grande maioria. Que não existe no mundo real. É, que não existe no mundo real. Tipo, aí normalmente o cara vai fazer um harém, né? Tipo, harém é quando normalmente é um cara só e várias mulheres em volta dele, assim. Pô, é meio manjado, mas... E hoje em dia tá muito anime assim, sabe? Eu tô vendo, acho que uns dois, se eu não me engano, com essa temática, sabe? Tipo, de o cara ir parar em outro mundo. Mano, tem um muito bom, é que eu não lembro o nome. É de uma elfa, se eu não me engano, o estúdio é a Madhouse. E essa que é elfa... Madhouse? Explique para os nossos ouvintes, o que é a Madhouse? Coisa mais didática possível, vai ser. Vai ser, porque... tipo assim, ah, vamos aprender sobre anime, galera, vamos por parte. Cada um tem um público-alvo também. Meu, é muito interessante, cara. O Akai lá, sei lá como que é aquele... É shonen, é pra homem Dragon jovem. Dragon Ball, né? Os shonen da vida, né? Isso. Os que a gente assistia quando era pequeno. Porradaria. Aí tem o seinen, que é pros pessoal mais velho, tá ligado? Que é pra homem mais velho. Aí tem os das meninas. Aí tem os das meninas mais velhas, que são mulheres, né? No caso. E tem quando começa num mundo diferente, a pessoa morre e começa em outro mundo, já tem outro nome também. Isekais, né? São os isekais. O isekai, é... Aprendi, hein? Funcionou pra mim. Ficou muito bom esse podcast, assista aí, que é muito maneiro. Damos boas dicas de anime. Sim, tem pra todos os gostos. Pois é, mas Fábio, estamos falando muito, vamos fazer o seguinte, vou chamar a vinheta agora, e logo depois da vinheta a gente fala os top 3 do ano pra gente, e a gente responde as perguntas dos ouvintes. Certo, fechou? Certo, eu já tenho... Bora. Just don't let me down. Just don't let me down. Hold on to your pride. Just don't let me down. Just don't let me down. Hold on to your pride. Just don't let me down. Just don't let me down. Hold on to this pride. Just don't let me down. Just don't let me down. So at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. E esses daí foram os 11 melhores do ano, né? O que você achou deles aí, Fábio? Fala aí, em geral aí, qual que é o seu top 3? Eu já comentei, né, do top 1 seria o algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul, né? Das aventuras do Senhor Rochoso. Uhum. Depois disso tem o Com Que Frequência Você Pensa no Império Romano, que eu sabia desse tema, mas não sabia que ia falar sobre sexismo. Me pegou de surpresa e foi muito legal. Sim. Denis mandou muito bem. E depois... depois tem alguns que foram muito bons, assim. Eu tô entre o Feliz Aniversário e o Black Mirror e o anime, assim. Os três estão bem próximos, mas acho que o Feliz Aniversário tá um pouco acima dos dois. E o pior do ano? O pior? Do Big Brother. Eu não gostei muito do Big Brother, não. Vamos lá, top 3. Pra mim, animes, melhor edição impossível. Tá muito show esse, tem muita inserção maneira. Tá muito legal de ouvir. Uhum. Top 2, Feliz Aniversário, que é um que a gente conseguiu tirar leite de pedra, a gente conseguiu espremer ali o assunto, a gente provando que a gente é bom. Foi. De falar qualquer porcaria. E top 1, Nova Lista de Pecados. Esse eu revi, eu achei engraçadíssimo, muito bom e ficou muito maneiro mesmo. Nova Lista de Pecados, top 1. E o pior também, o do Big Brother. Me incomodou muito eu ter feito o áudio cagado no comecinho. Isso daí me incomodou muito. Abaixo. Mas acontece, né? Problemas técnicos. É isso aí. É isso aí, fechamos. Agora vamos para as perguntas, Fábio? Vamos lá. Perguntas aqui dos nossos ouvintes. Não tem como dar errado. Como é que a gente chama os nossos ouvintes? Os não tem comers? Não sei. Começar aqui pela pergunta do Francisco. Eu comecei a abrir essas listas de perguntas a partir do episódio de pecados mesmo. Sim. Você pode também mandar a sua pergunta aí, só que a gente vai responder só no final do ano que vem. Talvez, hein? Talvez. Talvez. Então, nada garantido. Vamos lá. Primeira pergunta aqui, Fábio, do Francisco de Niterói, Rio de Janeiro. Legal. Fala, pessoal do NTCDE. Venho compartilhar uma situação chata que aconteceu comigo. Estava em um relacionamento recente e uns amigos me convidaram para um bar em Botafogo. Certo. Bebida vai, bebida vem. Já eram 3 da manhã e uma mulher veio dar em cima de mim, do nada. Eu estava vulnerável naquele momento. Acabei no banheiro do bar com a menina por uns 40 minutos. Eita, vamos lá. Certo. De alguma maneira, minha namorada descobriu e terminou comigo na manhã seguinte. O pior é que acabei perdendo meu emprego e até mesmo meus amigos começaram a me evitar, chegando até a falar que eu não me conheciam tão bem. Acredita que eles meteram essa? Que isso? Pois é, sei que errei, mas o que eu deveria ter feito? Forte abraço a todos, em especial ao André. Não sei mais o que fazer. Ele manda aqui o Francisco de Niterói. É uma pena que o André não tá aí pra responder ele, né, meu? Uma pena, uma pena. Mas e aí, o que, que ele devia ter feito? Olha, aparentemente aqui ele acabou traindo a namorada, né? E depois a namorada terminou com ele. É natural que aconteça, né? De fato, se ela descobrir. E perdeu o emprego ainda. Será que a mina dele era chefe dele? Será que era chefe dele? Não sei, hein? Bom, parece que os amigos aqui, ó, não quiseram muito papo com ele depois. E aí, Fábio? O que, que a gente fala pra esse cara? Chato, hein, meu? Puxa vida, Francisco. É, ele errou, foi moleque, né? Assim, pra mim o principal erro aqui foi ter ficado 40 minutos no banheiro, né? Porra, 40 minutos num bar que tem banheiro único? Não, a chance de pegar uma gonorreia aí é gigantesca. O cara podia, além de tudo isso, ter parado no hospital. Ou atrapalhado a circulação do banheiro do bar. Que isso, Francisco. Você tem que pensar mais no próximo. É ou não é, Fábio? Mas, assim, depois disso, os amigos pararam de falar com ele e tudo mais, mas a vida dele ficou chatíssima, então nunca mais saiu pra balada nem nada. É, imagino que ele nunca tenha feito mais nenhum trabalho, porque pararam de falar com ele. Não sei. É, às vezes, quando faz daí, às vezes vai pra balada e fica mais... se garante mais do que antes ainda. Qual que é a sua sugestão aí pro Francisco? Tentar arrumar outro emprego, né? Então é isso aí. Vai de Uber, Franciscão. A gente se vê. Falou. Falou. Próximo e-mail aqui. E-mail não, né? Próxima mensagem aqui da Eli Manuela, de Recreio, Rio de Janeiro de novo. Olha lá, nosso público do Rio de Janeiro tá forte. Vou chamar de Manu, hein? Oi! Estou com problemas familiares. Ela já manda direto aqui. Eita. Como uma boa brasileira, trabalho muito desde cedo e sempre ajudava com as contas de casa. Até aí tudo bem. O problema é que comecei a perceber que quase todo o dinheiro estava sendo gasto com os meus pais e sobrava muito pouco para mim. Muito pouco mesmo. Chegava ao ponto até de eu passar fome na praia, sem ter dinheiro nem ao menos para comprar um milho. Isso, milho é complicado. Situação chata aqui. Bom, é. Enfim, acabei tendo uma briga feia com eles e hoje mal nos falamos mais. Gostaria de saber o que vocês acham disso tudo. Fui escrota? Se fosse vocês, fariam diferente? Um grande beijo a todos. A Manu aqui mandou pra gente de Recreio Rio de Janeiro. Um beijo aí pra todo mundo do Rio de Janeiro. E aí, Fábio? Tem que ver o que aconteceu aí nessa briga, né, meu? Mas a princípio, o que, que você pensa assim? Ela, aparente, ela brigou ali por causa da... Por causa de dinheiro, grana, né? Ali, mas né? Quem precisa dinheiro, de dinheiro? Dinheiro ela, é problema, ela, né? Pelo que eu entendi, ela passou fome na praia, né? Sim. Aí também não pode passar fome. Será que ela não tinha nem 10 reais pra comprar o milho? Aparentemente não tinha nada aqui não, aparentemente tá uma situação bem difícil. Precisava ter pedido mas, um assim, Pix aí, alguma coisa. No caso aqui, ó, eu ouvi até umas pessoas comentando sobre um tema parecido aqui, ô Fábio. Sabe aquele angolano do Flow? Sei, o Batista. Batista. O Batista e um outro francês lá comentando sobre esse tema, né? Um cara que é francês e um angolano, no Maurício Meirelles, comentando sobre esse tema. Sei também quem e aí é o francês. Batista, ele falou, porra, é os pais dela. Tipo, pô, se o pai dela pedir dinheiro, ela tem que dar. Você concorda com isso ou não? Visão do Batista aqui, do angolano. Eu acho que se o pai dela pedir dinheiro, ela tem que dar, sim. O problema é que ela pedia dinheiro e o pai dela não dava, né? Aí pode rolar a lei do retorno também. É, não tem como a gente saber aqui pelo e-mail, né? Aparentemente. Sim, sim. Aparentemente é isso, né? Olha que interessante, tipo, a visão do francês e do angolano, num caso parecido com esse, né? A visão do francês era que o filho tinha que ficar com todo o dinheiro. E a visão do angolano é que o dinheiro tinha que dar inteiro pros pais, tá ligado? Olha só como é que é a visão de diferente de culturas, né? Não, realmente a cultura é bem diferente, né? O pessoal que é mais conservador aí vai tender a deixar o dinheiro com os pais mesmo, talvez, não sei. É mesmo? Eu acho que é um pouco da visão do explorado e do explorador, tá ligado? É um pouco diferente. Pode ser isso, né? Faz mais sentido mesmo. E ela perguntou aqui se ela foi escrota, se a gente faria alguma coisa diferente. Sinceramente, eu faria bem diferente aqui. Eu não brigaria, eu tentaria ali um rompimento mais pacífico. Eu não brigaria, talvez não. Talvez ela tenha tentado já pacificamente, por isso que ela tá indo pra imprensa, né? Tá indo pro plantão, não tem como dar errado, né? Ah, por isso que ela divulgou aqui, né? Pode ser? Sim, sim. Talvez a ideia seja divulgar mesmo e ver o que os pais dela falam, né? Porque eles com certeza vão ouvir aqui e vão dar uma resposta. Talvez no próximo tenha uma resposta dos pais dela aí. Boa, espere um ano aí até a gente ver o que desenrolou aqui. Depois manda outra mensagem aí pra nós, hein? Depois, Manu, manda uma mensagem pra gente, hein? Valeu, grande beijo, tchau, tchau. E aqui, Fábio, o último e-mail aqui que a gente recebeu, a última mensagem... Do Bruno, um e-mail internacional. Do Bruno, na Flórida. Do Bruno. Olha só, Estados Flórida. Unidos. E aí, Bruno aqui, ele mandou aqui, ó. Vamos lá. Tive alguns problemas no Brasil e acabei me mudando para os Estados Unidos recentemente. Puxa vida, por problemas, hein? Até aí, tudo bem. Olha lá. O problema é que quando cheguei aqui, descobri que as coisas não são tão fáceis quanto parecia ser. Eita. É, tá com problema aqui no Brasil, vai pra Flórida, né? Florida. Tudo por aqui é muito caro e já não sei mais quanto tempo meu dinheiro aguentará. Como sou ouvinte antigo do podcast, sei que vocês todos já passaram por isso. É, mais ou menos, né, Bruno? É, na verdade, quem viajou pra fora aqui foi o Diego... Eu e o Fábio, né? O André não. O André ainda não viajou pra fora. Mas boa parte, sim. Nós que estamos presentes, sim, né? Eu queria saber de alguma sugestão do que fazer, já que vocês moraram fora também. PS1. Ele mandou dois PS aqui, ó. PS1. Voltar para o Brasil não é uma opção. Olha aí. E tá. PS2. Gosto muito de vocês, em especial do Gustavo. Olha aí, obrigado, Bruno. Discordo muito do Fábio. Ele discorda aqui. Que isso. E sobre o André, só tem uma coisa a dizer. Acorda, cara, acorda. Aí, aparentemente... Alguma coisa mais pessoal do André. Bom, mas de qualquer forma, um grande beijo aí, Bruno. Um grande abraço. Internacional, olha só, e-mail internacional. Sim, sim. E aqui, Fábio, dicas aí do pessoal aí que se mudou pra fora, tá difícil a situação. Dê uma dica aí. Ele tá com um problema com o preço das coisas lá fora, que realmente não são baratos, principalmente serviços, né? Eu não sei se ele comprou uma casa ou ele tá morando de aluguel. Se for morando de aluguel também, o aluguel começa a pesar. Mas ele tem um canto dele, né? Se eu fosse ele, eu pegaria um pouco do dinheiro que ele tem, né? Que ele falou que não sabe até quando vai durar o dinheiro, mas algum dinheiro ele tem. Compraria alguns equipamentos multimídia aí e poderia fazer o próprio podcast. O que você acha? Ai, caramba, fazer uma concorrência não tem como dar errado? É, ele pega a nossa inspiração aqui, ele cria um podcast lá. E conta pra gente, faz vlog aí da vida dele, como é que tá, se ele tá se sentindo sozinho e tudo mais. Aí, não é uma má ideia não, hein, Bruno? Talvez funcione, hein? Fazer alguma coisa pra internet, né? Você diz, né? Para o sistema mundial de computadores, né? Exatamente. É uma boa ideia. Faz isso. Basicamente, você ganhando dinheiro, as coisas ficam melhores. Então, o negócio é você parar de gastar e começar a arrecadar, senão tudo vai parecer muito caro mesmo e é complicado, né, meu? Tem que ganhar alguma coisinha, nem que for pouco, né, não, Fábio? Porque ele ganhou em real e tá gastando em dólar, né? Quando ele começar a ganhar em dólar, que ele vai começar a sentir qual que é o poder de compra lá fora. Sim, e é muito melhor do que aqui, né? Geralmente sim. E é isso aí. Foram esses as mensagens. Tem alguns dados curiosos aqui sobre os podcasts no ano, da retrospectiva do Spotify. Isso daqui é só dados do Spotify para criadores, né? Algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul foi seu episódio mais ouvido no Spotify, esse. Perigoso, hein? O pessoal não queria que fosse muito divulgado aí, mas caiu na boca do povo, né? 62% dos ouvintes do podcast descobriram esse ano o podcast, em 2023. Sendo que 50% deles começaram a ouvir, foi o primeiro episódio, o Algo Velho, Algo Novo, Algo Emprestado e Algo Azul. Nossa. Entre os nossos ouvintes, os podcasts que eles mais ouvem são das categorias. Número 1, Sociedade e Cultura. 2, Humor. E 3, True Crime. Entre os gêneros de música que eles mais ouvem, primeiro é Rock, segundo Pop, terceiro MPB. Esse ano o podcast aumentou em 128% os ouvintes, aumentou em 75% dos seguidores e aumentou em 167% dos minutos criados. É bastante. Entre usuários do Spotify, nós ficamos no top 10 mais ouvidos podcasts, de 15. De 14, ficamos no top 5, aparecemos lá naquela telinha. Caraca, então quando a pessoa entrava lá na retrospectiva do Spotify, aparecia a gente lá. E para 6 usuários, nós ficamos como top 1 podcast mais ouvido. Olha só que legal. Desse ano. 83% dos usuários ouviram a primeira vez esse ano. E é isso aí, pode-se dizer que foi um ano de sucesso? Não sei, mas foi um ano legal pro podcast, foi o melhor que já tivemos. É bastante, hein? Números expressivos, hein? 2024 que aguarde. Valeu aí todo mundo que participou, todo mundo que ouviu e todo mundo que participou. Teve algum ouvinte de algum outro país? Nos top países, a gente tá com o número 1, Brasil. Número 2, Nova Zelândia. E número 3, EUA. Olha aí. Muito bom, muito bom. Top 3 países aí, às ó. Às vezes é o Bruno, né? O Bruno é o terceiro aí. Ah, é verdade. É verdade. Será que teve mais alguém? Só o Bruno? Ele com certeza está lá presente, representando os Estados Unidos. Mas é isso aí, pessoal. Fechamos o ano aí com um podcast todo mês, como prometido, e aqui prometido é perfeito. Feito. Missão dada é missão cumprida, né? Obrigado, conseguimos, hein, Fábio? Conseguimos aí finalizar o ano com um podcast todo mês. Obrigado aí mais uma vez a todo mundo que assistiu e principalmente a todo mundo que participou. Valeu, rapaziada. Tamo junto sempre. Boa entrada pra todos vocês. E é isso. 2024 promete. Vamos com tudo. Valeu, falou e até... Até mais. Tchau, tchau. Até ano que vem, pessoal. Tchau, tchau. Falou, valeu. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out. You're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings. Cause I'm a better man. Moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But uh-oh, oh, she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings. Cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my name. It's our wings that were ever made. Summers, we can never understand. uh-oh. She came to my show just to hear about my day, uh-oh.